95-3-0-80. Azul 2758, bom dia, sala identificação, autorizado direto Duna, desça para o nível 090. Direto Duna, desça para o 90, vou te dar questionamento, gol 1395. Gol 1395, autorizado push, chama táxi. Autorizado, reporte táxi, 3-9. Tomador gol 1094, portão 90, autorização Fortaleza, tem informação Lima. Gol no 094, autorizado Serra Bravo, Fox Zulu, conforme a rota plana de voo, presumo 9 Bangu Abuku, no nível 370. Estou no 0, primeira esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5520, controle em 1208. Continuando a aproximação, tá 3080. Para reportar o centro, gol número 62. Quebrou. 3198, presidente da Taxi Alfa, reportando em Sra. Juliette. Alfa, atento da Juliette, 3198. No 98, está presente, curva Anaquilo, pátio 3, táxi a via pátio 3, reporta na saída. Aquilo e via pátio 3, reportará na saída, 3198. Voo no 395, iniciando o push no 06, informa que manterá a posição alguns minutos devido à prioridade para o táxi no pátio 1. Tá visto, voo no 395. Para 3198, informo que no pátio 3 manterá a posição na saída. Ok, vai sempre até a saída do pátio 3, então 3198. Alochanar 6333 no 11, por isso é que finalmente. Finalmente 366, agora para o push, só dois minutinhos. Ok, aguardando. Quando o táxi chegou no 395, já tem, está totalmente pronto, pode ser iniciado imediato. Gente, vamos dados. Uno 3 em bordo com 4 horas e 30, até no Galeão. 00, libera a direita, 2-1-1, o solo. Direito, 2-1-1, o solo, 3-0, também. Eu vou manter a posição, ainda não tem contato com o visual com ela. Gente. Mike Eco Zulu aguarda a cópia, só um minuto. Gol no 395, da presente autorizado iniciar o táxi até o ponto de espera. Via Índia, torre em 1-1-1-895, QNH no 015, agilizando. Agora no 5, em frente, no ponto de espera Índia, 19-1-1-895. Está 3080? 3080, prossiga. Para manter sua escuta? Chame o solo, 2-1-1. 2-1-1. Salvador, está 3080, Litrão. Está 3080, taxi via Alfa, Juliette, pátio 1, posição 01. Alfa, Juliette, pátio 1, para posição 01, está 3080. São 3198, a posição prevista é a 2, tem como agilizar o táxi até a 0209 que pousou tem prioridade. Ok, seguindo até a 023198. Agilizando na medida do possível. Pare e desça para o nível 070. Pare, 070, boa noite, meu pai. Por conta de risco do comandante, confirma somente se eu estou sobrevoo, corredor forte, se afasta quantas milhas? Está 10 milhas, agora copo, mas aqui é a cosmologia, temos o seu plano aqui. Fala, Pilher, mais 24, Oceania 633. Oceania 633, autorizado o início do push no 111, chama para táxi. Chegou 1395, quanto espera da 10, pronto. Chegou no 395, ciente está autorizado a decolada 10, vento 180, graus 099. Ali decolando 0, gol 1395. Ou 962, desça para o nível 060. Centro gol 1648, olha para o A363. Papá Romeu, mãe, que é Cozulo. Pronto, cobre. Alterne, 1265. Apatango Golf Mike Alfa, deflexão para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limite localizador. Desça para 3.000 pés. Papa Romeu Mike é com o Zulu, não escuta? 395, decolado 05, chame controle 1208. 208, obrigado, bom nome. Cara. 124, mãe, confere agora a cópia, confirma somente, vetor DLA. Gente, agora a cópia, só um minuto. 60, autorizado, direto Leda. 360, autorizado Leda, gol 1395. Bom no 094, no 10, aguarda para o push. Aguardando, bom 094. Bom no 24, agora sim, pronto, qual foi a parte militar? Autorizado porto seguro, conforme rota plano de voo, Golf 677, graus após o Terraíra, nível 080. Decolada 10, primeira curva à direita, perfil de saída coral. Transponder 0264, aciona, controle 1208. Rumo 24, por favor, somente o nível 30080. Confirmando o POB, o contingimento correto. Gente, rumo 24, para acionamento, chama a torre 11895 no pátio militar. Ajuste chama 015, informa o tráfego 10 horas, 4 milhas, um Charlie 310, mantendo 3 mil pés, rumo norte. 24 mil, 1015. O número 62 recebe agora no centro. Golfo mais alfa, mantenha 3 mil pés. Estabilizou o azul 2758. Azul 2758, completo o sinal, chame a torre, 1895. 333, autorizado o tráfego, ponto 0110, contornando Pátio 1, Índia, ponto 0295, 25 de ajuste. Obrigado. Meu chamará estabilizado, gol, 1-1-1. Zero, nove, quatro, na posição 1-0, coordenando com a equipe de solo, pode passar indo o Airbus 318 da Avianca, cauda, autorizado a início do push. Cruzeiro, ainda mantendo 3 mil pés, aguarde para a descida. Voo 395, autorizado, direto Mótima. Direto Mótima, no 395, pegado. Voo 1864, desça para 3 mil pés, avista no 015, redução de velocidade 2109, número 3 na aproximação. 335, bom, vale 15, 210, pode chamar. Poderia confirmar 30, 4, 0, 0, 0? Da Mótima. Então, meu Mike é com Zulu. Seu plano está 1320, você está o DVA? Tá bom, meu Mike é com Zulu, temos seu plano aqui para 1320, você está o DVA? Bom, meu Mike é com Zulu, só um minuto. Meu Mike é com Zulu. Pronto, cópia, 4-4. Voo local, sobrevoo de manutenção, corredor forte, você faz 10 milhas, Salvador. 1 mil pés, transponder 0133, controle no 208. Gente, 5 a bordo, para acionamento chama a torre, 1-1895, bom voo. Liga. Azul 5197. Agora para o push na posição 04, a aeronave já terminou no 0. Positivo, a gente está sem operador de fim, né? Já foi coordenado com o infra-aero. Será novamente coordenado, azul 5197. Valeu, obrigado. Paulo Gol 094 para o ataque, com 177 a bordo, alterna Teresina, altamente 3 horas. Autorizado, táxi. Cono 094, contorno Pátio 1 no Índia. Ponto espera pista no 0, torre 1-1-1-8-9-5, QNH 1-0 no 5. Pátio Índia, ponto espera 118, 0 na Fox. Salvador Azul 2758, na Fox Trás. Azul 2758, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Atento ao sinalizador, posição prevista 4, Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, 4, Lima, 2758. Onda 24 está autorizado o táxi até a táxi aí hotel. Chame no ponto de espera para o ingresso na 1-0. Ou 1864, redução de velocidade 1909. 1909. Completamente pronto. Gente, azul 5197, coordenando com a equipe de solo, após passagem do Boeing da Gol a cauda, autorizado no início do push, chama táxi. E após a passagem desse Gol que está através da 6? Afirmo. Após a passagem do Gol, autorizado push e acionamento azul 597. Aguarde autorização de pouso. Guardando. Quem manda o Mike Eco Zulu chamou para o táxi? Está autorizado até o ponto espera da 17, Mike Eco Zulu. Boa noite, 64, decoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador, vai seguir um Charlie 310 na final. Mantenha presente proa, limite localizador, vai ser lá. Controle de Salvador, Azul 95540, 230, 190. Azul 9540, bom dia, sua identificação, autorizado direto em SAP, desça para o nível 050. Boa, ICAP descendo ao 050, 1395, estamos contra Recife, 251 e alterne 13325. 251, alterna 13325, 3 a 5, 13, controle 208. Controle 208, achando a 6333. Primeira direita, saída da Euleta, Irume, transponder 5523, controle no 208. 5523, transponder, planejamento correto, reporta para adicionar, posição 05. Ou 1864, autorizado se acertar nesta proa, deixa para 2000 pés, livre de ILS, com porte estabilizado. 2000 autorizado ILS, com 1864. Golfo Night Alpha, completa sinal, chame a torre, 1895. 1094. Patango, Golf Mike Alpha, bom dia, chamo passando externo, ajuste no 015. Sim, reporte para modificação de regras, o Golf Mike Alpha. O nono 62, no solo ao 015. Direita 1211, o solo. 1211, o nono 62. Paulo Salvador, bom dia, Golf 162 de Brook. 1162, doutor Zero Taxi, via Alfa, Juliette, Pat 1, posição no 0. Alfa, Juliette, Pat 1-0, Golf 162. 90 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem, posição no 0, bom, 094. Golf Mike Alpha, ok, plano modificado então ao 16, abandone a final da 10 com curva à esquerda, chame na final da 17. Salve o campo. Você na coordenação com o controle. Chamará na posição Paripa, pode abraçar. Afirmativo, na Delta, chame o solo, 211. Na Delta, solo, 211. E a Índia, pode ser as 2, ajuste na 0, obrigado, bom dia, valeu. Chama a torre 1895, boa noite, né, agora. Docente, agora sim, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4307. Guarulhos, autorizado conforme rota plano de voo, autorizou 10 Taubaté. Nível 360, decola 10, primeira direita, desvio de saída da El, Leda, Motiva, transponder 5526, controle no 208. Prefeito Azul, 4207, autorizado Guarulhos, conforme zero, nível 360. Autorizou 10 Taubaté, decola da 510, autorizou direita, saída da El, Leda, Motiva, transponder 5526, controle no 208. Protegimento correto, reporta para o sinal, posição 03, azul 4207. Solo, Rumba 24, está na Delta. Rumba 24, cruzando, ingresso na Alfa, após Juliette, Pátio 1, Índia, ponto espera pista no 0, torre 11895, quem negar no 015. Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia, ponto espera, vai chamar torre 18895. Estabilizado. 2.10.05, autoridade elétrica, estabilizado a 9.540. Salvador, bom dia, 5.197, ponto espera da 1.0 pronto. Quer manter o ponto de espera? O azul 5.197, bom dia. Mantendo 5.197. O Mike é com o Zulu, a torre. Aqui é a torre. Então, o senhor tem 0,7 minutos, ok? Pra iniciar a decolagem, ok? Seu plano vence em mais 7 minutos. Aqui, ó. Passo externo, gol no 864. Pegou no 864. Ajustado o tráfego. Tá livre o pouso na 10, vento é 1,70 graus. 109, informa o tráfego, de pequeno porte aqui tocando a cabeceira 17, não vai interferir no seu pouso. Ok, cliente, leve pouso 10, bom 864. Mike Alpha, seu solo aos 2-0, frequência livre. Caixa, guarda. Ok, Mike Echo Zulu, livre táxi, chame no ponto de espera da 17. Para a ponto de espera. O 5197, após o Boeing da Gol na curta final, autorizado a linha e mantém no zero. Nós, Boeing da Gol, ali na Viana, zero, 5197. 251 e ao CERN, 13325. 251, 13325, Oceanair 63, 33, bom dia. Mike Echo Zulu, está autorizado a linha Aida decolar, da 17, o vento é 180 graus, 099. Autorizado a água para o Delta. O gol no 864, no solo aos 21, libere a direita, 121 no ano, solo. Direita, 121 no gol no 864. Zulu 5197, decolagem autorizada, da 10, vento 180 graus, 109. Livre decolagem da 10, azul 5197. 094, autorizado código e aguarde coordenação com o centro registro. E Alfa, antes da Juliette, aguardando o gate 05, no 864. É o azul 4207, na posição 3 para a Juliette. Autorizado o chama-ataque. Autorizado o chama-ataque do 4207. Entre November Oscar e reparte visual com campo. Repassará visual com campo, November Oscar. Afirmo, autorizado decolar da 17, Mike Echo Zulu. O vento é 190 graus, 109. Pegando no avião, né? Escuta. 3191 na posição 05, tem um chamado para início do push? 2 gente. Jogou no 864, de forma que manterá antes da Juliette mais alguns minutos, estimado de 3 minutos, e o aeronave que vai liberar no 05. Gente, jogou no 864. Canaria 200, bom dia, sua identificação, autorizado direto do UNA, desça para o NISA 050. Deixa eu mandar. Estou pronto para a lançamento. Entre Papazão, Gilete, Sebastilo, reporte para a descida. Reportará para a descida, Gilete, Sebastilo, braço. Salvador, Azul 5197. Azul 5197, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. 340, da presente direto Leda, 5197. Voo 1094, está no centro Recife, 12545 e ao termo 12685. Centro Recife 12545, 2285, muito obrigado. Papa Romeo, November, Oscar, East, Ciente, Sânia Torre, 1895. Agora com a Torre, 1895, November, Oscar, East. Rumba 24, helicóptero está se afastando com o rumo nordeste, não vai interferir na sua decolagem, está livre a decolagem da 10, o vento é 190 graus, 099. Livre decolagem, Rumba 24. O Mike Zulu mantém a presente proa até atingir a linha do litoral. Informa um bandeirante que vai decolar da 10 com curva à direita, não interfere com o seu tráfego. Chame o controle agora, 208, tenha um bom dia. Voo 864, atento ao tráfego da companhia TAM, Airbus 320-100, atento ao pushback do mesmo no 05, autorizando o ingresso no patinho no Juliette com segurança, na posição 05. Fiquei atento ao aeronave da TAM, vai prosseguir para o 05, voo 864. November Oscar Whiskey. Agora o November Oscar Whiskey, visual com o Embraer Azul. Cliente. Torre, bom dia, Azul 9540, final de 6 minutos. Ok, o Azul 9540, está autorizado o pouso na 10, o vento 190 graus no 0 nós, tráfego no setor norte, é um Cessna 150, não interfere na sua aproximação, Azul 9540. Assim, pouso livre, cabeceiro no 0, Azul 9540. O Rumba 24 está colado ao 26, controle 208. Vai chamar o controle 208, a informação na reta de decolagem a 610 pássaros. Ok, obrigado pela informação. 610. Controle Salvador, Rumba 24, decolado do perfil da Coral, está cruzando 1300. Sete rumba 24, acione o código 0264. Ok, azul 4207. Mantenha, moto espera. Salve 9 Brasco, isque sinal de 3 milhas para o 97, está visual com o Embraer da Azul e se enquadrando como número 2 para o campo, November Oscar Whisky. Ok, November Oscar Whisky, mantendo sua separação com o tráfego, o Embraer 190, aguarde apenas a autorização de pouso no 97. Guardando a autorização de pouso, November Oscar Whisky. Azul 4060, tem identificação, vê só o nível de voo 060, via chegada a Mari. Controle Oscar, o Mike Eco Zulu, posição abrante para o retorno para Salvador. Gente, Mike Eco Zulu, ingressa corredor Interlagos na prova rotatória, reporte rotatório, visual com campo. Portará rotatória, visual com campo, Mike Eco Zulu. Oscar Whisky, livre pouso, na 17, o vento 190 graus, 09 nós. Pouso autorizado na 17, November Oscar Whisky. Azul 4207, alinhar e manter, 10. Entendi, manter 10, azul 4207. 3191, táxi 188 a bordo, 335, vira copo. 191, autorizado táxi, em frente, Índia, posso esperar 10, torre 11895. Quem negar, 10, 15, bom voo. Comunique, autorizado táxi, 3191, e a Índia, posso esperar 1895, autorizado. Chame o solo, 211. 211, solo, 950, bom dia. Bom dia. Salve Salvador, bom dia, Azul 9540, livre aqui. Azul 9540, 3 horas ataque, Alfa, Kilo, 43, tentar o sinalizador, posição prevista 5, Romeu. Alfa, Kilo, 43, posição 05, Romeu, 9540. Posição 04, Romeu. Posição 04, Romeu. Vai aguardar um minuto, alinhado, devido a tráfego bandeirante, executando a saída coral, que é conflitante com a DAIA, ok? Aguarde só um instante. Perfeito, então, a posição azul, 4207. De Salvador, 66 milhas, voa na proa da posição Pelô. A gente Pelô desse via chegada bom. É poste de zero. Tirando Pelô, via chegada bom, reportará para a descida. Azul 4207, está autorizado decolar da 10, vento 170 graus, 109. Decolagem. Azul 4207, decolagem. 25, decimal 1, secundária 133, decimal 25, bom voo. 251-3325, obrigado, 5197. É 200, desce via para 2.000 pés, ajuste, correção, tá bom, direto do 1, é possível, desce para 2.000, ajuste no 0, no 5, está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Sim, desce para 2.000 pés, ajustado no 0, no 5, atualizado em MSF, 8 no 0, reportaremos. estabilizado. Controle 1208, azul 4207. Obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Tuca Caju, Tuca Transição Caju. Tuca Caju, são 3080. Controle Salvador, bom dia, o azul 4207, passa no pesco 340 na Dial. Azul 4207, contato radar, sobe e mantém o nível de voo 360, após 2000 pés, está autorizado direto Leda. Após 2000, direto Leda, confirmando o nível 340 ou 360? 3620. 3620, azul 4207. Sequência livre, novembro Oscar Uno 91, decolagem autorizada da 10, o vento é 190 graus, 09 nós. Ao alinhar, perigo decolagem 10, da 31, meu. 3080, agora 5, cópia. Autorizado Recife, conforme rota plano de voo, Conde Brasil 17 Caju, no nível 330, decola no 0, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. Transponder 5535, aciona. Controle no 208. Autorizado, tem o voo 330, para mim, se a rota do plano, Conde, eu fiz o voo 17 até Caju. Decola 10, na saída Cuca, transição Caju, com curva à esquerda, aciona 5535, controle 1208 para 3080.01. Regimento correto, porta funciona a posição 09 do 3080. Paulo, bom dia, voo 556, autorização para o Galeão, por gentileza. Informação é a mais. Voo 556, mas confere agora só alguns minutos para a cópia do Galeão. Ah, ok, já não tem a saída prevista? Saída da Eulederu, me prepara. A Eulederu, obrigado. No decolado aos 35, chame o controle. 1208. 1208, bom domingo. Bom mestre. Oi, Salvador, muito bom dia. 3191, passa 1500 pés na Dael. Aviona, aguardando o contato do radar, não recebo o transponder. Zero meia zero, prossiga. Livre, 4060, deixa para 3000, ajuste no 0 no 5. Ano 3191, no contato cruzando 2500, sobe ao nível de voo 340, saída da EL. Poderia voar direto da EL, 3191? Autorizado, direto da EL. EL na flor, 3191. Grau 07 Norte, autorizado o pouso na 17, o Mike Eco Zulu. Autorizado o pouso pro Mike Eco Zulu, a direção na final. Zulu. Gente. 3895 aguardado. Bono 556, pronto, cópia. Pronto. Autorizado o Galeão, conforme rota, plano de voo. Nível 360, decola no 0, primeira direita, da Eule da Irumi. Transponder 5547, prepare o controle no 208. 360, Galeão, conforme a roda proposta, decola do 90, curva direita, da El Lida e Lume, 5547, transponto, 208 ao controle, 155027. Correto, chama Bush. Valeu. Agora, pronto cópia. Pronto cópia, 3895. Autorizado, aeroporto de Guarulhos, conforme rota para o plano de voo, decola no 0, Taubaté. Nível 340, decola no 0, primeira direita, da El Leda Motiva, transponda 5546, controle 208. É autorizado então, conforme via pesolou no 0, nível 340, decola da 10, da El Leda Motiva, 546 no transponder, 1208, controle 3295. Correto, corrigimento, chama a bucha. Vai chamar. Desça para 2.000 pés, ajuste permanece no 0 no 5, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Final 2.000, no 0 no 5, autorizado, chamando estabilizado, 4.0 no 0. Dando agora a cabeceira 1 no 7, já não interfere na sua aproximação, tem pouso autorizado na 1 no 0, o vento 1 no 9, 0 graus, 1 no 0 9. Livre pouso na 1 no 0, sentido helicóptero. Para 4.000 pés, 1015, 2742. Precisa dos 4. 1200, pare um instante. Rua 24, autorizado, nível 1 no 00. Autorizado, 1 no 00. Azul 4207, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1. Secundária 133, decimal 25, bom voo. É, confirmando é 25, decimal 1 e 3325, do 4207. Firmo. Obrigado, senhor, bom dia, 4207. Boa. T5048, aciona identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada máxima. A 6200 no solo aos 40, direita, 121 no ONU solo. 21 no ONU, solo chanelo, 6200. Estabilizado, 4060. Azul 4060, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 95, muito obrigado. Então, 11. Pátio GDS, 11, para o Pátio 11, no Xenemia 200. 7, bom dia, tem livre pouso na 10, o vento 180 graus, 10 nós. Livre pouso, pista no 0, 4060. Salvador, bom dia, bom no 455, tamanho. Seu no 455, aciona identificação, desça ao nível de voo 060, via chegada máxima. 060, via mãe, voo no 455. Salvador 3191. Pio 3191. Tinha como ordenar para o IBDEV ou alguma coisa mais na frente para o 3191 com o tempo? 3191 cruzando 160, chama o centro, frequência 125, decimal 1 no secundário, 133, decimal 25, coordenando a proa mais à frente e tem um bom voo. 3251-3325, obrigado, bom dia. Azul 2742, voe Duna. Duna, 2742. Voo 962, aciona identificação, desça ao nível de voo 070, via chegada Mário. 070 via Mário, ô, tá certo. Azul 4060 no solo 44, chame solo 211. 211, azul 4060. Solo Salvador, Azul 4060, livrou 30 táxi, Alfa, Juliette, Pationa, na posição 03. Alfa, Juliette, Pationa, posição 03. Bono 556, autorizado, push 07, chama táxi. 2000-2742, o ajuste permanece no 095. 2015-42. O 3742, a visual, está livre para o procedimento? O 2742, foi copiado que está visual no setor, confirma a solicitação? Afirmo, está livre para o procedimento? Positivo, intercepta por meios próprios? Afirmo. Afirmo, 2742. Reporte estável, 2742. Reportaremos. Azul 5048, está autorizada a descida para 2 mil pés, o ajuste no 0 no 4. 2014, desce para 2 mil pés. Bruno 556, copiado. Autorizado o táxi, Índia, ponto espera pista no 0, torre 11895, QNH no 0, 14, Bobo. Estabilizou, visual 2742. 2742, torre 11, decimal 95, com pouso. Obrigado, até a volta. Salvador, bom dia, Azul 2742, tá, foi LS Visual. Bom dia, Azul 2742, está autorizado o pouso, não no zero, vento é 180 graus, 109, e o ajuste é 10 no 4. 10 no 4, livre pouso no 0, 2742. Azul 5048 está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Reportagem estabilizado, procedimento. O Bono 455, pode receber? 455 autorizado, guia 2000, ajuste no 0104, aguardando a autorização da final do procedimento. E até 2000, guardando a autorização, Bono 455. O Gol 1455, redução de velocidade para 2109. 2109, Gol Salvador, muito boa tarde, Gol 556. Próximo ao ponto de espera do 90, totalmente pronto, visual com a TR na curta final. Ok, o Gol no 556, após o ATR da Azul, tá autorizado a alinhar e manter a 10. Após o pouso da ATR na curtíssima, alinha e mantém pista 90, Gol 556. No solo 52, chame o solo 219. Chama o solo 219. 219. 219, sim. 5 completa a redução para 180 nós, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. Ajuste no 094. Autorizado o procedimento, reduzido 180 nós, depois será estabilizado, agora no 455. Pô, meu Deus, vai ser justo assim. 962, livre 2000, ajuste no 0 no 4. 2000, 14. Azul 2591, autorizado Alfa Kilo Pati 3, apitou sinalizador. Alfa Kilo Pati 3, 2742. Gente, 2742. Azul 4076, acione identificação, desça ao nível de voo 050, via chegada a mar. Via 050, Azul 4076. Azul 3 Zepresista, atento ao sinalizador. 5 Lima, pátio 3, paciente 2743. O 048, livre pouso no zero, o vento 180 graus, 099. Livre pouso, azul 5047. Pouso 556, decolado ao 54, chame o controle, 1208. 208, boa tarde. 8-95, bom pouso. 1895, obrigado. Controle, gol 1556, passando 1400 metros. O 1556, contato radar, sobe e mantém nível de voo 360 na saída da EL. 360 da EL, pode voar da EL? Obrigado, Leda. Leda, grato. Salvador, bom dia, agora o 455, vai passar o Índia Serra, fechado a volta. Pegou no 455, aguarde pista livre, ajustando 0 no 4. Guardando pista livre, agora no 455. Controle, Salvador, bom dia, está passando Lima Sul West 3. Papatango Lima, Kilo X-Ray. Afirmo, do outro lado de Veracruz, Cadocina Salvador, acionado 0156 na proa de Paris, mantendo Vini e Gonçalves. Gente, o Lima, Kilo X-Ray, acionado 0156, em condições visuais, 1.500 pés, via corredores, reporta Paris. Reporta. Feito no solo 56, direito, 219. 9, direita, do... A 1 2 1 decimal 1 no o solo. Aquilo X-ray, confirma equipamento, pessoas a bordo. Papa Alfa 3406 a bordo. Gente, copiado. 180 graus, 099. Livre pouso no 0, 1 455. Segue via Alfa, Leandro, agora não está chegando. Solo está 3895 no 02, puxa acionamento.